Mais um som. Espero que gostem, pessoal. Só de Hugo Santos e tenho orgulho no que sou. O meu último som, eu sei que abafou, mas este ainda vai ser melhor, porque eu ainda sei que não sou o pior. Derrotas, não conheço isso. Metes-te comigo, metes-te num prejuízo. Sempre com um sorriso, nunca me irei rebaixar. Eu sou como sou e por ninguém irei mudar. Canto para amigos com isto tudo mostrar, que vai na minha alma sem um custo a ganhar. Leva a minha vida de um dia de cada vez, às vezes há dias que valem por três. Levo esta vida muito a peito, para esses manhas cheias de preconceito. Tenho os meus tropas, eles sabem que sou assim. Se tens alguma merda para falar, diz-me a mim. Por uns momentos eu fui infeliz, mas tenho a mãe e o pai que eu sempre quis. Sou de Hugo Comboio, de mim estou a falar. Sou muito conhecido e ninguém me vai parar. Eu fumo droga porque gosto de fumar. Não sou como muitos que só fumam para se armar. Tenho a minha família que faz tudo por mim. Sempre serei comboio até ao meu fim. Meus irmãos que estão na prisão, para vocês eu canto do fundo do coração. Peixeiro, eu serei até morrer. Matinhos é a terra que meu filho vai crescer. Gueto é onde o pessoal parava. A voz olhava para nós e não dizia nada. Leixões, o clube da minha terra. Leixões, o clube querida era Ricardo Comboio, ex-primo do coração. Ex-primo de sangue, mas acho que fosse meu irmão. Família, com vós eu sempre irei. Quando eu empurrado eu nunca falhei. 912, restos são direito. Para entrares em minha casa tens que manter respeito. Minha mãe sempre disse não te cortes a ninguém. Sendo eles 20, sendo eles 100, paradão. É onde eu paro, estou sempre lá a fumar o meu charro. E o António Montoya, és tudo para mim. És o rei dos ciganos e serás até ao fim. A minha escola é a escola de rua. Eu sei que a minha escola é a mesma de cá a tua. Esta é a nova versão que eu estou a cantar. Eu venho da favela, amigo, é o teu azar. Pessoal, meu quarto parece nevoeiro. Eu e a minha gente a esfumaçar o dia inteiro. Pistolas, nunca precisei disso. Vamos mano a mano e veremos o que dá nisto. Os ramos estão debaixo da terra. Pessoal de Hugo Comboio mana, pessoal de Hugo Comboio lidera. Mais um som. Obrigado tropas.